Vou soltar uma relíquia aqui então. Recebam com muito carinho nosso beatmaker, é tudo bom. Mão lindo no beat. Yeah. In the wilderness. E aí, família? Tira com a mão pra cima assim, ó, família. Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima assim, ó. Sem padrinho, sem patrocínio, louco. Esse é o rótulo que eles me dão quando não conseguem mais acompanhar meu raciocínio. Ficam violentos quando sentem raiva. Eu penso melhor quando sinto raiva. Essa é minha doença, meu monólogo. Pra quem não sabe a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Sou início, fim, meio. Isso sim, o apanhador no campo de centeio. Esqueci o caminho é feio. Pra saber onde se quer chegar, é preciso se lembrar da onde veio. Cérebros aquecem, corações esfriam. Invejosos ficam bolados. Mas se soubessem o quanto me inspiram, ficariam do meu lado. Me arrema a libertar. Rap sem azeite, não representa minha família. Ideias de leite, só sei. Marra barata, cara feia, rimas fake. Não vão te libertar. Sai voado, perturbado, satisfeito. Satisfaço, perturbado. Eu sou tudo bom. Quem só reclama é fraco, quem se faz de vítima. Geral faz duas mãos pra cima assim. Frank Day, Miami. Só é vivaz, aonde é? Ela diz que quer um cara calmo, mas caras calmos nunca chamam sua atenção. Parabéns, irmão. Só prosperidade.